sabedoria, pai da alquimia, três vezes mestre, Hermes, que transforma o chumbo da ignorância no ouro do conhecimento. A gente tem que manter acesa a chama. A realidade é o que a mente cria, porque o universo é mental. Então atrai a mudança. Atrai a mudança. Alquimia é o conhecimento pra acessar o tudo. Acessar o plano espiritual sem se prender a qualquer divisão religiosa. Alquimia é modificação da realidade igual magia. A gente vive um mundo físico e um mundo material. Mas a busca é sempre interna. A missão espiritual desperta.